todo o teu ser e te cuida com amor. Não pare bem na hora da vitória, nem deixe a dúvida vencer a tua fé. Deus não quer te ver o derrotado. Confie em Jesus de Nazaré. Se Deus agir com pressa, só responde a oração. Mas quando Ele demora, é pra fazer revelação. Se Ele age rápido, apenas atende você. Mas na demora faz o que ninguém pode fazer. Ele é Deus, somente Deus. Deus é Deus, está dito, assinado, selado e escrito na glória dos céus. Deus é Deus, está feito, perfeito, não tem jeito. O diabo e o inferno perderão. Deus é Deus, Ele pode, Ele faz. De tudo Ele é capaz quando você crê. Deus é Deus, Ele prova, aprova e demonstra que Ele tem todo poder. Se Deus agir com pressa, só responde a oração. Mas quando Ele demora, é pra fazer revelação. Se Ele age rápido, apenas atende você. Mas na demora faz o que ninguém pode fazer. Ele é Deus, somente Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Deus é Deus, está